Controle, Salvador, boa noite, gol 1896, decola. Gol 1896, suba o 370, saída PUC, vigilância. 370 PUC, gol 1896. Meia restrita ao 350, vai chamar Recife em 12685 e alternar 12545. Restrito 350, chama Recife 2685-2545, gol 1896. controle, igual no 714. Foram 714, contato na decolagem, subou 230, saída Puka. 230 Puka, 1714. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 05. Boa noite, 05, 370, saída Puka, vigilância. 370 Puka, 805. Boa noite, 714, chama em Recife agora, 12685, alterna 12545, autorizado Aracaju. No 714, chame Recife, ano 2085, direto Aracaju. Confirma a frequência, 1714? 12085, alterna 12545. 2085, 2545. Obrigado, 1714. Charlie, Salvador, Gol 1994. 1994, submantenha o nível 350, saída Puca. 350, Puca. 1805, vai chamar agora o Centro Recife, em 12685, alternar 12545. 12685, 12545, gol 1805, obrigado. Controle de 3317 decolado, cruza MIG as festas. 5317, submantenha o 380, sai da Momo. Sai da Momo 370, possibilidade de voar direto proa de trova. Principalmente manter a saída. 317. O 994, Recife agora, em 12685, alterna 12545. 12685, a primeira? 12685, alternativa 12545. 12545, ok, boa semana. Boa. Trip 5317, direto frote, restrita ao 310. Direto frote 370-5317. Controle de Salvador, boa noite, Altan 3520, centro da Charlie, descendo para 150. Vem para o controle? Boa noite, Altan 3520. 3520, desce para o nível 050, chegada Mari, para onde TAP está presente? 050, voe TAP, boa. Agora o controle é uma boa, voo 1816, passa 2-0, uma boga na toa. Esse é o 05060 na chegada Mari, projetado, gol no 816. Chegada Mari, desce para 050, voo 1816. Nove nove quatro, chame Recife, 12685.